Tô a pampa disso tudo, não uso mais escudo. Ali agora é pra frente, o crime só leva pra trás. Já foram tantos manos, que nem sei tanto quanto. Ainda haverão de ir, ainda haverão de ir. A minha ideia é sincera, então se liga aí. A casa pode cair e será um desastre. Mano, me ouve, se bate, ser marginal não é sina. Não bote mais seu pescoço na guilhotina. Procura, encontre uma mina, saia dessa vida. O final dos camaradas não deu pra refletir. Desses otários fardados que não param de agir impunemente. Essa putaria toda dessa vida ingrata. Infelizmente uns amigos não estão mais vivos. Pois a suspeita que sempre a morte, o medo, o perigo ainda te assustam. A mim não, a mim nunca vão assustar, sabe por que então? Foram altos tiros dos canos, mano, a vítima fatal. Mas vai na fé de Deus, isso aí me surpreendeu. A morte veio forte, sem 1% de chance. Os três pilantras armados, porém otários fardados. A viatura na captura não teve estia. 8 pipocos servidos, lá se vai uma vida. Muitos pirão de alegria e outros se calam. Um cara forte daquele morrer, desse é absurdo. Mas a verdade é dura, e quem se liga sabe. Vai colher o que plantou, é com sinceridade. Demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Os caprichos da vida não podem oferecer a paz consigo próprio, tem mais gente pra dizer. Meus chapas da Samambaia, aê, marginais. A 26 já tá cheia, assim encaminham mais. E aí, Sérgio Killer Cops, muitos anos trancados. Vou mandar um a Cobal, você é meu truta aliado. Não me esqueci de você, véi, já faz alguns anos. A papuda é o inferno, você tá aí há um tempo que eu já nem me lembro. O Crazy ficou pirado com a puta da Mela. O pichote, um homicida, malsa já volta pra cela. Talvez Fefe lá de cima perceba alguma coisa. Fita de cinca na trás, mas que tá pegando agora. Mas eu não vou dar mole, a boca maior engole. Os lados são iguais, a banca é de marginais. 380 é problema, atitude é o que sobra. Cobra engolindo cobra, é assim que vai ser. Existe sob suspeita até morrer. Um breaker nosso dos bons, perdemos faz algum tempo. E os comédias diziam que ele era malandro. Quando piava na roda, eles ficavam tremendo. Porém botava no bolso, escancarava, escrachava. Certa rapaziada, aí deixa pra lá. Eu dou meus pêsames àqueles que não estão mais aqui. Eu dou meus pêsames a essa maldita crítica que está em cima de mim, que me fornece adrenalina para poder subir. Seguir em frente, avante, além do mais do que mais. Pra trás nunca mais, jamais. Terão motivos otários que são adversários do povo da cidade. Enfim, todo nosso lado, um povo machucado que não liga pra sorte. Eu sei que quem ficou pra matar foi a morte. Eu não me assusto com nada que ainda me surpreenda. Tá rolando tanta treta, os de perto matam os próximos. Os de perto matam os próximos. Matam os próximos. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Se 16 anos não bastasse uma reclusão, 11 homicídios nas costas no cabo de um oitão. Maluco louco demais, enfim um saidão. Vai virar o mundo de novo, que maravilhoso. Curtindo toda a loucura acumulada do passado. Saiu com 35, ele caiu com 18. Mas que final esquisito que aquele cara teve. Covardia, morto em uma casinha. Eu não me importo que essa seja a lei da periferia. Assaltos, mortes, tráficos normal no dia a dia. Sobrevivência e liberdade, só que é muito raro. A união dos malucos, dos caras que restaram, é o que é mais bonito, é claro. Vamos tentar esquecer. Já tentei muito, véi, já não dá mais pra esquecer. O melhor livro do mundo ninguém procura ler. Apocalipse, o final, já deu pra perceber. Não se finja de tolo, você é igual a todos. independente de bens materiais e dinheiro, um pobre de atitude não, um rico sem saúde, que tem milhares de notas, nem sei se dá pra contar, mas a paz consigo próprio ele não pode comprar, não, ele não pode comprar, ha, mas a paz consigo próprio ele não pode comprar, não pode comprar. Não pode comprar. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Pensar naquele mano que por aqui ninguém nunca mais viu. Sentar o dedo, cantou, subiu. Ninguém mais sabe quem é quem. Ninguém respeita ninguém. Tudo se resolve a bala. Está faltando confiança. Acho que é isso que falta. Está havendo um equívoco descontrolado. Um bando de otários, policiais comprados, que são bonecos fardados, manipulados por uma mídia. Mas isso nem me liga. O que eu fico puto e me irrita. Injustiça dos isolados. De mais um caso cumprido. Não importa o culpado. É a vida seguindo, será como vai ficar? Se os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Os alicerces da vida parecem desabar. Os alicerces da vida parecem desabar. Porra, eu tô confuso, preciso pensar.